Central, tráfego instrumento. Controle Salvador 120.8 com o Rio 9895, Atena 0130, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, confirma teu bem? Oscar Lima X-Ray, confirma teu bem? Confirme? Gente, Oscar Lima X-Ray, direcionamento para o táxi Chimé Torre 1-18, decimal 95. No solo aos 34, livre à direita, 121, decimal 9. Direita 219, 7-6. Salvador, boa tarde, Azul 4076, Lisboa. Azul 4076, táxi via Alfa Juliette, gate 09. Táxi via Alfa Juliette, portão 9, 4076. Veracruz, após Veracruz, o Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Bom, meu Deus. Cono 020, 1020. Final. Final, autorizado final da 7, baixado e travado. Uma resposta para o final, Mike Alpha. 741 da Abjet. Tem livre decolagem da 10. O vento é de 180 graus e 159. Tem decolagem para 067. Passaredo 2230, está estabilizado o localizador e já pisou com isso. Passaredo 2230, complete a aproximação, chame torre em 1-1895. Completa, chamando torre 1-1895, obrigado até. A3283, prossiga para 2000 pés, o ajuste no 020, é posto estabilizado na LS. André 223, informe a velocidade indicada. Salvador, India Mike Alpha na curta final 17. India Mike Alpha tem livre pouso na 17, o vento é de 180 graus, 199. Autorizado, pouso na 17. Confirme. Fica a critério, 6330. A 3283, informa a escada. Copiado, reduza para 200. Primeira 741, boa. 741, contato na decolagem, Small 340, saída da Dael. 340 da EL, 6741, quando possível, boa vida. Pós 2000 pés autorizado, da EL, 6741. Ok, então o da EL da presente, 6741. Confirma intenções, Oscar Lima X-Ray. Suas intenções, você vai decolar da 97 e cumprir o axé? Gente, mantém livre acionar, me chama quando pronto pro táxi, X-Way. Jamaica Alpha no solo agora aos 38, pátio 5. Vai estacionar a frequência livre. Oscar Lima X-Ray, fique atento ao Jamaican Alpha ingressando na Papá, pode ser autorizado até a interseção. Somente autonomia, por gentileza. 3 horas e 50 minutos. Sente, táxi via Índia Alpha no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. Ajuste 1020, bom dia. 1020, ajuste, ponto de espera, 1895. Bom trabalho. 2230, me escuta? O 2230, copiou o vento. Check trem? Baixou e travou. Arrei 204, desço para 2.000 pés, 1.020, reporte estabilizado na LF. Via 2.000 pés, 020, chamará estabilizado. Para 3.2.0. 941, complete aproximação, torre em 1.186. Copy, vai ser 18.6 ou 1.95? 95, nunca decora essa frequência. 18.95. É, 18.95, não sabe o 4. O Oscar Lima X-Ray vai manter o circuito de tráfego ou vai decolar e cumprir o corredor a chefe? Sujeito ao tráfego, informa que eu tenho um sequenciamento de 7 aeronaves para pouso no aeródromo de Salvador, ok? Tempo para São Paulo Congonhas, autorizado nível 340, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, torre 18.95. Após decolagem da pista 10, primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, aciona 5435, tá 3605. Gente, tá 3605, autorizado São Paulo, nível 340. Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto conforme rosa do plano, no 20.8, da Euleda Bridge, com curva à direita, 5435 no transponder. Então 3605, chame pronto para feedback acionamento. Vamos lá pro curso acionamento, tá 3605. Meu pé, 6330, e reporte estabilizado na neve. 30, passada do livrão. Castelhano 2230, táxi Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette 14, 2230. Tá 3233, agora. Uma milha para a Duna, complete a aproximação, torre 1895. E 283, chame torre em 1.1895. Tá 3283, continue a aproximação, vai dando transição para pouso. 1.0941. 1.0941, tem livre pouso na 10, o vento é de 1.80 graus e 1.69. 10, autorizado pouso, voo 1.0941. Webjet 6741, chame agora Recife, a frequência 1251, alternativa 13325. 1251-3325, boa. Então, 3283, estou recebendo muito baixo o seu rádio. Continue a aproximação aguardando o fica livre, ok? Aguardando o fica livre, 3283. Tá. 941 no solo, 43, livre à direita, 121 no decimal 9. A livre à direita, 1219, vou dar 941. O Lima Alfa Romeo autorizado pro da rotatória, Lima Alfa Romeo. Cliente, muito grato. Motor Salvador, 2380, quando você então, Cometa 38, o senhor vai ingressar na chegada Mari e realizar o procedimento ILS X-Way para pistão zero. Em Salvador, o ajuste no 020. Bono 924, desça para 2.000 pés, 1.020, ajuste, reforço estabilizado no ILS. Descendo para 2.000, ajustado 1.020, reportará no ILS. Bono 924. Doutor, pode reportar o vento, por gentileza, para o Renato Romeu? O vento para a pista 10. 180 graus com 15 nós. A indicação para a pista no 7. 180 graus com 1 no 4 nós. Gente, para a pista 1 no 7, o Lima Alfa Romeo. Calima X-Ray, tá pronto? Oscar Lima X-Ray, tem livre decolagem da ONO 7, o vento está de 190 graus com 209. Salvador, Clima 38, você está me chamando de 11 horas? Cometa 38, aeronave está 11 horas, está agora a 9 milhas, passando 090, descendo para o nível para 2 mil pés. É um Boeing 738, aeronave da Gol. Controle 120, decimal 8, acho que eu nem mencionei. Quarto, torre 11895. Seja, 3804. Cometa 38, e qual é a velocidade indicada? 38, 180, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna, posição Duna? 38, então, para o nosso sequenciamento, mantenha 180 nós, ou se condições superior. Cometa 38, desça para 2 mil pés. O ajuste em Salvador 1020 e reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 1.020 é o ajuste. Controle Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray mantendo mil pés no corredor Axé, reporte o farol da barra. Confirme intenções para o voo. Fazer alguns pousos e decolagem lá na, no aeroclube da Vera Cruz. Copiado, reporte farol da barra. Não, farol da barra, Oscar Lima X-Ray. Boa tarde, Cometa 91, vai descer ao nível 050 para o Odimar e para ingressar na chegada Mari. Comprando Salvador, boa tarde, 1600 da Gol. Boa tarde, voo na 600, desça nível 060, chegada a Mari. 060 na Mari. 600, confirme a velocidade indicada. Abatendo 270. Reduza para 250, gol no 600. Reduzindo no 600. O Lima Alfa Romeo está visual com aeródromo. Lima Alfa Romeo vai manter a prova do resto da rotatória e para ingressar no circuito vai chamar a torre 11895. Torre 11895. Muito grato. Salvador, boa tarde, 3895, decolado. 3895, contato na decolagem, subou 340, saída da EO. 340, 3895. Pode mandar presente nele com referência, 3895. Autorizado, Pro de Leda, 3895. Leda, 3895, obrigado. A terceira milha, Romeu. Alô, depois da companhia já prestes a ingressar no pátio, passar sua retaguarda. Posso passar vindo mesmo, tendo aqui pushback sem para o táxi. 3605, está autorizado o pushback, finalmente aperta na ataque. Estabilizando o localizador, Xamé 330. Xamé 330, reduza para aproximação, chame torre em 11895. 335, obrigado. 9-3-2-0-4. Torre, boa tarde, o Xenemia 330, está utilizando o ILS. 6-3-3-0, muito boa tarde, reporta marcador externo, baixado, travado. Exatamente, reporta travado, Xenemia 330. Fala, Salvador, 3-2-0-4-3-9-3-0. 3804, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 3804. Repórter interceptando a final da ONU 7, então tráfego da Oxané, aproximadamente umas 5 milhas da cabeceira, prosseguindo para pouso na 10. E Alfa Romeo, ciente, está efetuando 360 pela esquerda. Goro 600, voe proa de ETAP, Goro 600. ETAP, é o 600 da Goro. 330, tem livre pouso a 10, o vento é de 190 graus com 169. Livre pouso, Xenemia 330. Ajuste, 1020, reposta estabilizada na LS. 7 para 2000 pés com 1020, reportará estabilizada em LS com 1600. Fica ali o X-Ray, não atraso para reportar livre frequência 2345, até o regresso. 3345, até o regresso. Se via Alf, vai aguardando do direito, aguarde muito. Aguardando. É 3605, na escuta? Na escuta da 3605. 3605, aguarde só um minuto para início do pushback, vou ingressar um tráfego da companhia que vai parquear no gate 1. A gente aguarda, estou 3605. São 3805, ingresso via Juliette, gate 01. Via Juliette, estou 01, 3804. São 3605, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, tem livre pushback, chame táxi. São 3605, após a passagem, está autorizado o pushback, está 3605. Afirmativo, alinhando na ONU 7 para pouso após o Oceané. Quente, aguardando autorização, Lima Alfa Romeo. Confirma o vento novamente para o Xenemia 330. Xenemia 330, vento é de 190 graus, 197 nós, existe um tráfego à esquerda prosseguindo para pouso na 97, não interfere com o seu pouso na 10. Alfa Romeo tem livre pouso na 197. O vento é de 190 graus com 179. Livre pouso, Romeo? Azul 4089, pronto, cópia. Pronto, cópia. Azul 4089, para Vitória, autorizado nível 360, via Anturuísque 50. Decolagem da Pitono 0, com primeira curva direita, na saída da Euleda e o Dis. Controle Salvador 120.8, Torre 18.95. Aciona 5437, Azul 4089. Continua a aproximação, aguardando a introdução para a pouso. Azul 4089, correto, estou me pronto para pushback, seu nome. Toma, Xenemia 330 de pronto. Xenemia 330, táxi de Alfa, reporte em seu Juliette. Alfa, Juliette. Chame Recife, 1251, alternativa 13325. 251325, obrigado. Fala agora 55, autorizado backtrack, reporte livrando 197, Romeu. Autorizado backtrack, não conta nada. 24, check 30, em livre pouso na 10, o vento agora é de 160 graus com, correção, 190 graus com 169. Gente, nível pouso, baixou e travou. Voa 924. Chanel 330, visual com Airbus datando pushback. Gente, vai observar a parada do mesmo na saída do pátio 3 e ingressar via Juliette pro gate 07. Gente, ele vai parar ali, a gente vai pro tipo 07. Mesa 91, prossiga para 2 mil pés, o ajuste no 020, reposta estabilizado na LS. Mesa 91, prossiga para 2 mil pés, reposta estabilizado na LS. No 020, 1020. Mais um, Azul 4089, prossiga. Eco Uniforme Delta Eco Sierra. Noite complete, aproximação torre em 118, decimal 95. 118, decimal 95. Boa, Romeu, até a próxima. Dono 924, no solo 57, livre à direita, 121, no decimal 9. Informação ótima, dá no 04. Webjet 1721, no pronto cópia. Pronto cópia, 1721. Webjet 1721 para Fortaleza, autorizado nível 330, via peso 19. Decolagem da pistão 0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5454, Webjet 6721. Fortaleza 20330, pêndulo 19, decola 10, curva esquerda, mão no front. 208-295-5454, transponder, Web 6721. Webjet 6721, correto? Chame pronto para o feedback de acionamento. Chamará, 6721. 3605, pronto para o táxi, nota 21 a bordo, autonomia 4 horas, alternando galeão. São 3605, táxi via parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 1020. Uma boa tarde. Frente 1020, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 3605. Salvador, Gol 924. Gol 924, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette para 10, Gol 924. Já tem livre pouso na 10, o vento está de 190 graus e 179. 38, livre pouso na 10. Oscar Lima X-Ray, Salvador. Eu só que a emitida vai ficar sujeito aos tráfegos, segundo a torre, ok? Contato com o centro, está seguindo o 150. Boa tarde, Gol 328, identifique chegada mar e desse mantenha o nível de voo 050. 7, mantenha 150, Gol 322. Centro Rei, 150, Oscar Lima X-Ray, confirma sua posição, por gentileza. A frequência do controle é 120.8. Controle, poderia confirmar a frequência por 600 da torre? Ok, é 1.895, que informei errado, comandante. 1.695. 1.695? Afirma, 1.695. Valeu, obrigado. Oscar Lima X-Ray, Salvador. Corredor, senhor. Ok, agora é corredor Vera Cruz e Interlagos. Eu vou ter que iniciar uma vetoração. Se eu subir para 2.000 pés, e vai ser o número 3 na aproximação. Não há problema. Ok, então a partir da presente, mantenha-se condições visuais com uma proa norte e aguardando a ascensão para 2.000 pés. Tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus, 179. Livre pouso, 600. 3605, visual contrato da Gol na final da 10. É uma 3605.